Olha, meu amigo, se você tá sem grana, né, de repente fica curtindo a Rádio Piatã. Não é que eu vou dar grana pra você, não. Mas pelo menos a melhor programação do fim de semana, domingo. Agora é 4h20. Sei não, sei não. O goró no seu não. Lá vem o não, vendendo verdura. Lá vem o não, vendendo verdura. Abrindo bico. Meio tomando, me vendo sertão, gritando alto. Agora é 4h26 na Rádio Piatã. Piatã, 4h34 agora. Até 5 da tarde nesse clima, aquele que você já conhece de semana aqui na Rádio Piatã. Esta rádio ainda vai dar muito o que falar. Ai, esse teu cheiro, morena, tem um jeito de me endoidar. Vem com requebrado, manhoso, jeito de corpo gostoso, de arrepiar.

cara bonito faz minha cabeça bem namorar. Mexe no gostoso na palma da mão. Agora 20 para as 5 na Rádio Piatã. Boa tarde. Até segunda. Alô, galera. A grande galera bonita que levanta o Brasil. É assustador. Você fez abrigo em meu sorriso, nebulou meu paraíso e conquistou meu coração. Por isso aqui estou cantando com ar de amor. Caiu, e por que foi a razão que Felicidade é isso, é você poder ouvir a Rádio Petã, principalmente nos fins de semana. É pra cima, do jeito que você gosta. A música nova de Luiz Caldas. Fui desligado, não sabia amar. Fui educado, já soube cantar. Eu tive floresta, já fiz muitas festas. Árvore e lenha pra me esquentar. Fui bem tratado, sabia tratar. Não sei, sabia brincar. Eu tive floresta, já fiz muitas festas. Árvore um mês de me sustentar. De um tempo em diante, sequei muitas fontes. Do céu à batida, do sol ao luar. Com as mãos correntes, com o corpo, foi ponte, não conte, nem tem de contar. Sem dor de problema, ia, ia, ia. Tá leve essa parada, ia, ia, ia. Não quero esse ano, tá, ia, ia, ia. Eu quero sair dessa, ia, ia, ia. Sem porra de problema. Thank you. Mais respeito com os índios, tá sabendo? É. Agora 5 para as 5. São 298, Rádio Estéreo Piatã FM 94,3, Salvador, Bahia. Boa tarde pra você. Se esse amor chegasse dessa maneira, não teria culpa. Calado eu não vou ficar mais, vou porque muito bem pensado. Por isso eu te pergunto direto, se esse amor chegasse dessa maneira, não teria culpa. Amor, me compreenda, não vivo do passado. Vem, meu bem, vem, meu bem, vem, meu bem, vem, vem, meu bem, vem, meu bem. Thank you.